portanto é de manhã sair por aí contando vantagem. Portanto, na vadiagem, ficar por aí tão cansado de esperar. Para o meu bem, de minuto em minuto, nesse vai e vem, eu guardarei as horas para o meu bem. Por quanto tempo demais, demais tentar esta canção, enquanto ele não chega, saio por aí. Escuro que apagou, vejo o vazio que sou. A saudade bate forte, a saudade bate forte. Um dia passou, um tempo parou, e eu bem já aqui infeliz estou. Guardei pra você, ninguém deu pra mim. Eu guardarei as horas para o meu bem.